conta pra mim qual é o seu medo. Não guarde segredo, eu vou te ajudar. Conta pra mim aonde é sua dor e fica tranquilo que eu vou curar. Pra essa dúvida que você tem, eu sou a resposta. Esse caminho sem sair daí, eu sou a porta. Olha os pássaros no céu, quem cuida sou eu. Olha as flores do campo, é você nem percebeu. Eu cuido com zelo e amor, mas pra mim você tem mais valor. Se eu cuido de todas as coisas, por que não cuidaria de você? Conta pra mim, conta pra mim que eu posso resolver. Se eu cuido de todas as coisas, por que não cuidaria de você? Conta pra mim, yeah. Conta pra mim que eu posso resolver. Eu posso resolver. Pra essa dúvida que você tem, eu sou a resposta. Esse caminho sem sair daí, sou a porta. Olha os pássaros no céu, quem cuida sou eu. Olha as flores do campo, é você nem percebeu. Eu cuido com zelo e amor, mas pra mim você tem mais valor. Se eu cuido de todas as coisas, por que não cuidaria de você? Conta pra mim, conta pra mim que eu posso resolver. Se eu cuido de todas as coisas, por que não cuidaria de você? Conta pra mim, yeah. Conta pra mim que eu posso resolver. Eu cuido de todas as coisas, por que não cuidaria de você? Conta pra mim, conta pra mim que eu posso resolver. Se eu cuido de todas as coisas, por que não cuidaria de você? Conta pra mim, yeah. Conta pra mim que eu posso resolver. Eu sou o teu Deus. Conta pra mim que eu posso resolver os problemas seus. Conta pra mim. Eu sou o teu Deus. Eu posso resolver os problemas seus. Conta pra mim. Conta pra mim que eu posso resolver. Eu sou o